Tuas águas não podem me afogar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. O vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar. Não pode.